sentimento, prazer, amor. Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor. Porque, né? Às vezes o cupido erra e acerta no lugar errado a sua flecha. Vixe, porque quando erra, dá mó treta. O cupido faz uma confusão na nossa cabeça. E é uma deixa que faz sua cabeça ficar confusa. Às vezes o cupido acerta e às vezes só nos usa. E às vezes abusa da nossa mente, faz nosso coração às vezes ficar carente. E nos traz de repente alguém diferente, sei lá. Tem gente que confunde amor com o famoso gostar. Mas o amor é uma junção de não querer com precisar. Então vai com calma antes de se arriscar. Porque às vezes a pressa de amar pode te prejudicar. Aí vai te machucar. Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor. Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor. Quando se entrega pra alguém, vai com calma. Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma. Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor. Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor. Quando se entrega pra alguém, vai com calma. Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma. A inspiração, a canção, a lágrima, o tom, a cor, a dor, o sentimento e o amor. Palavras que eu fiz contra o vento, mas pensando em você a todo momento. Refletindo como, onde e porquê. No meu dia a dia eu não posso mais te ver. E como disse, me ensinou um velho senhor, que o sentimento mais bonito que existe é o amor. E que existem pessoas pra se amar, mas nem sempre pra junto ficar. Sofrer a gente sofre, doer claro que dói. Castelos derrubados de novo a gente constrói. Sofrer a gente sofre, construir pode até ser. Mas eu só quero construir algo se for com você. Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor. Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor. Quando se entrega pra alguém, vai com calma. Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma. Eu vou falar de um sentimento, prazer, amor. Às vezes traz alegria, às vezes pode trazer dor. Quando se entrega pra alguém, vai com calma. Se entregar de uma vez pode fazer muito mal pra sua alma.